Brasil, São Chile, no parte 5, Chile, para o táxi. 3314, suba Marciano 320 até liberação com o Recife. Amato 320, 3714. Na Serra 90 do Cristo Zero. 1500 perto do Cristo Zero, não precisa ver. E Salvador, boa noite, volume 645, ponto de estrada 90. Linha 45, autorizado, a linha Imantei, Cristo 90. A linha Imantei, Cristo 90, volume 45. Bom, estrada de controle. Pistão 0. 63 no 4, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 85, 132, 45. Secundário 125, 45, com o 50 graus. Limpo 06, correio Meteoros 29, curva esquerda, 1.500 pés, repete para 2 metros. Esquerda 1.500, para a nossa altura mesmo. Deixa a nossa metade, está para a Índia, mas é. Serra, prazo alfa, decolagem autorizada, pistuna 0, vento no 70 graus, 04 nós. Chama o controle Salvador, 120, décima 8. 1208, Alfa, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, é o Papa Romeu Sierra, Bravo Alfa. Papa Romeu Sierra, Bravo Alfa, contato radar, Feira Conde, sobremanter nível 1110. 1110, com referência, aprovando Conde da presença, Sierra, Bravo Alfa. Gol 1645, reautorizado agora nível 340, sobre uma senha, direto da GEL do presente. 340 da GEL, gol 1645. Olimpo 06 da presente, no ciclo vai direito, 360, puxando nova, ponta do lado. Direito 360, ponta do. Perna do vento a partir do ponto médio da pista, ok? Assim já faz para a final da 1-0. E deixa parar no metade, eu limpo o zero mesmo. Gol no 645, centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. 25, 238, 645, pegar na bola. 9, terão de condições do colégio imediato? E autorizado a alinhar e decolar o sistema 0, vento no céu de 0 graus, 05 nós. Após a decolagem, instrução do controle, mantenha a pilota no nível 050, após a esquerda, pro Djamo. Mantenha a ponta de espera. Contato com o hotel. Olimpo 06-9360, traço internacional na 0, agora as 3 reais. 06-9360. Você está ouvindo o traço, não? Oi, Salvador, boa noite, Oxané. 6143, sinal ILS no 0. Sim, se o Xanã 6143, informa o tráfego à esquerda da aproximação, no setor de perna do vento 010, mantendo o número 6, 95 da aproximação, continue e o lado de pista livre. Feito do tráfego, temos os QES aguardando pista livre, 6143. Pouso autorizado, pistão a 0, vento no 60 grau, 059. Pouso autorizado na 10, Xanã 6143. Capaz de Turing, decola 235, Xanã controle Salvador, número 0218. Centro, Xanã Salvador, número 0218, grato no Turing. Pode comprar um papo do Turing, decolado, mantendo o eixo até cruzar o nível 050. Papo Romero, Papo Vitoranja, Papo 050, esquerda, direto, Jamo. Faz 050, esquerda, direto, Jamo, acendendo ao 410, Vitoranja. Gente, mantém a posição. Gente, antes de para girar base, Olimpo 06. Olimpo 06, chama. Bomba 23, autorizado cruzar pista 90, mantenha a escuta, táxi autorizado corrigir. Na data, chama o Sólio na 2019. Oi, Sólio 143, no céu 37, libera direita, detecta o Fox, 1-2-1-19. Viva direita na Fox, chama 219-6143. Obrigado, galera. Que autoridade baixa, chame na final, trem checado. Até o final, baixa, guarda isso. imediato e deu mais certo? Que é 3 horas de decolagem, 150 graus, 059, estado de decolagem, mantém o eixo até 2000 pés. Jamaica Eco, decolado aos 3.9, mantenha para o hotel 2.000 pés, deixando o controle 1.0, décima 8. 1.0, obrigado. Boa noite. Estando meia, qual é a forma, certo? Seria a metida, pista no 0, 1.60, grau 0.59, limpo e 0.6. 0.6, cruzado, está bem metido. Boa noite. Papapá, ainda mais Eco, cruzado, 1.10. Papapá, ainda mais que eu, contra a Trinidade, saiu da Momo, sobre o Mantenho 4, pressão nível 370. Está autorizado por vencida? Autorizado, sim. Autorizado 370, ainda mais que eu. Papá Romeu, Papá Vitrante, Xene Centro Recife, frequência 126.85, altera 125.45. 2025-2545, muito grato, Vitor Índia. Vocês mantêm a posição? Limpo 06, tocou a meta aos 4.2, curva à esquerda, mantenha 1.000 pés e a porte pronto para girar a base. Esquerda 2.10, ação para a Y. Autorizado, pistão 0, 1.60 grau, 0.59. Comba 23, decolada 43, chame o controle de Salvador em 120, décima 8. Controle 120, décima 8, Comba 23. Controle Salvador, 123, decolado na Coral 1 no Bravo. 123, contato radar, soltar o nível de voo 100, após 2000, voo direto Coral. 100, após 2000, pé direto Coral, 123. Autorizado, base, chame na final. Só a final, doutor. Uma zero, corrija, limpo 06, acertar a tag remetida, pista 10, vento na 70 graus, 059. 06, acertar a tag remetida, pista 10. Estou com a RM348, com via esquerda, estou na 200, pista 0, reporte pronto para base. Esquerda, estou na 200, pista 0, com via 10 ou 1500? Esquerda, 1500 pés? 500 pés então, terra durante. Boa noite, eu vou no 705, ponte de espera da 10, ponto. Gente! Espera minha terra de vento. Vou no 705, autorizado a alinhar e decolar, vento no 70 graus, 0049. Espera a minha decolar no 705. Abaixo da gravidade, por limpo. Muito obrigado. Roma 705, decolado 104, chame controle Salvador e número 0, destino 8. Boa noite. Limpo 06, autorizado só de admitido, pista na 0, vento 160 graus, 05 mais. 06, autorizado só de admitido, pista na 0. Ok, então chame uma vez no sinal 9. Olympus 06, com o Meteor 57. Autorizado Fernando Vento, reporte para girar a base. Zero meia, reporte para fazer a base, para entrar aqui que é Azul 10781, decolagem autorizada, pista 1-0, vento na meia 0 grau, 049. Decolagem autorizada 1-0, Azul 2781. Tá, agora 64 mil de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju, frequência 920, última cruz. Permite, por favor. Gente, a bote na Romeu para ingresso na pista de táxi. Olympus, reporte para outra base. Reporte para outra base. Força aérea. Ajuda 781 decolada, 108, chame o controle, 90, 208. 208, 2781. Patrulha Salvador Azul 2781, boa noite. Salvador 2781, boa noite, contato radar, soltar o nível de voo, número 0, via saudável 1, está distante, ponto de altitude. Voo 60, avô 1, livre das restrições, Azul 2781. Autorizado imagem, chama nacional para enxergar, eu limpo o 06. 06, chama nacional para enxergar. Olimpo 06, autorizado toque remetida pistão a 0, vento variável com 3 nós. Olimpo 06, Socorro Meteor 02, por esquerda, perna do vento, reporte para Girardot. Autorizado o táxi da pista, reporta na táxi Quebec. Considere Quebec, ok? Taxi até o final da pista, né? E libera na cabeceira 35, na taxi Lima. Na Lima mantém a posição e chame o número 1 do final rosa. tentando. Passando posição coral, seu radar terminado, chame o controle IESH, confiando em 0 do sinal 1. Remetida, pista 1 a 0, vento no meio, 0 graus, com 0 a 3 graus. Interior centralizado, pouso, vamos a posicional. Ok, interior pouso. 78, eu chamo São Francisco, eu não vejo isso, eu chamo 8. 288, ajuda aí, 78, boa. Autorizado linha de manter. Gol 1099, decolado aos 15, chama controle 1098. 08, boa noite. Fazendo o decolagem autorizado, 1960 graus, 05 grãos. 099, decolou. 3099, contato radar, contato nível de voo 390, via saída da Argonha. 390, via Argonha, possível Kingsport. Que vem no seu lixo aliás para o voo 9099? Eleva direto, voo 9099. Escuta. É livre da restrição de atenuação de ruídos.